Então seja bem-vindo, cá estamos, tradição com nutrição de antes, ABC da saúde agora, e é assim que se chama a nova, não é nova, acaba por ser só um nome diferente, da rúbrica que vai para o ar aos sábados, depois do meio-dia, e em repetição às quartas-feiras. Um conjunto de profissionais que vêm à Boa Nova falar diversas assuntos em diversas áreas, no caso a Lúcia Prata, psicóloga, fala aqui de assuntos de interesse, já tivemos a oportunidade de ouvir, também a Filipa Campos, que é fisioterapeuta, a Stephanie Azeredo, que é a terapeuta da fala e naturalmente a fundadora do ABC da Saúde, antes de tradição com nutrição, Rita Moraes. Falámos de leite da última vez, que foi, de facto, aqui um quiprocó engraçado, em se sim ou não. Optámos por sim, portanto, não nos arrependemos. Hoje, e de facto, quem nos ouve, ainda bem que não tem televisão, porque senão ia olhar para esta mesa de estúdio a pensar que, de facto, havia aqui acontecido alguma coisa, ou algum lanche. Hoje, uma rubrica também específica, Rita. O que nos traz hoje? Olá a todos. Olá, Sr. Albino. Desta vez trago um tema que me foi muito pedido no meu Facebook, porque de vez em quando coloco lá a dizer, eu vou gravar a rádio e preciso de sugestões, o que é que querem ouvir? E os comentários que recebi, e vou transcrever alguns deles, é: a obesidade está cada vez mais presente, a importância de uma alimentação saudável nas escolas, sensibilizar mais os educadores e os alunos, influência da publicidade na alimentação infantil, a alimentação das crianças, depois de deixarem o leite e começarem a comer, o porquê de ter cuidado com os doces, aquela idade de a criança não ser um adulto em miniatura. Achei esta frase um encanto. Bom, e eu venho realmente falar-vos um pouco de algumas relíquias que eu tenho encontrado, porque também em tempos fui fazer uma pequena formação para pais de crianças e achei que esta formação tinha que ser prática. E eu tenho que trazer isto também à rádio, porque isto até é porreiro. Não é nada porreiro. É que uma em cada três crianças é obesa. Atenção. 33,3% das crianças dos 2 aos 12 anos têm excesso de peso, das quais 16,8% são obesas. A Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade refere que metade da população portuguesa tem peso a mais. O que é que se anda aqui a passar? Alguma coisa tem que ser. Ó, Sr. Albino, eu dei por mim a ir ao supermercado à procura de iogurtes para as crianças. Foi um verdadeiro atentado. Atentado porquê? Porque não há iogurtes para crianças. É isso que eu ia procurar, eu também não tenho, pelo menos, nunca também fiquei isso, mas acho que nunca vi dedicados iogurtes. Ai não, infelizmente publicitados tem montes deles. E eu dei-me ao trabalho, ou seja, não sei como é que ninguém veio ter comigo no supermercado, deviam achar que eu estava lá a tentar. Bom, eu só trouxe um exemplo de um iogurte, não vou dizer a marca, não interessa, mas um iogurte que nitidamente tem aspecto para criança. Mas é só de embalagem. Só de embalagem. E, Sr. Albino, mas até é dos mais interessantes. Porque se eu for a ver outras marcas, o caso ainda é mais negro do que este. Quando eu vou a ver, num simples iogurte, logo o segundo ingrediente maioritário é açúcar. E ele ainda por cima diz que tem menos 30% dos açúcares adicionados. Portanto, imagina. E se eu for a ver, só por curiosidade, o Sr. Albino é que está a ver, os nossos ouvintes não estão a ver, mas eu trouxe pacotes de açúcar, isto sim, para eu me lembrar de outra coisa. Imaginem o que é esta mesa, com caixas de cornflakes, chocapiques, iogurtes, açúcar, eu não sei. Isto é... Bom, porquê que eu trouxe isto, Sr. Albino? Porque um pacotinho de açúcar tem o quê? 8 gramas, 10 gramas? Eu tenho aqui um que até tem 5 gramas, portanto 5, 7 gramas, por aí. Este iogurte que eu tenho aqui, eu relembro, é um iogurte que supostamente seria adequado para crianças. Portanto, um iogurte supostamente normalíssimo, de fruta. Este iogurte tem 14 gramas de açúcar. Portanto, estamos a falar à vontade de mais de dois pacotes de açúcar. Dois e qualquer coisa. Dois pacotes de açúcar dentro de um iogurtezinho. Quer dizer, um iogurte para crianças. Quando devia ser uma coisa que devia haver algum cuidado de pôr, acaba por ser colocada, é conhecido como publicidade enganosa. E é, só os profissionais é que olham para isso, porque quem consome não olha. E a senhora Alvina, é o que eu lhe estou a dizer. E isto até é um iogurte dos mais interessantes. Porque se eu falar daqueles iogurtes que são todos XPTO, sim, se for preciso, os gregos, não é? Tipo isso, eu não queria dizer a marca. Não, eles mas não faz mal. Chegam a ter 6 pacotes de açúcar. É uma doidice num boião tão pequeno. Por e amor de Deus. É uma doidice. Então, vamos chamar doida, não é? Mas eu relembro, nós estamos a falar de crianças. Eu trouxe um iogurte natural. Pronto. Não tem açúcar. Não tem edulcorantes, não tem nada. Mas também trouxe um pauzinho de canela. Porquê? Porque não se esqueçam, quando nós falamos de uma criança que se está a adaptar aos sabores, está mesmo nessa fase, adaptar-se aos sabores. E porquê é que nós temos que inserir papas e iogurtes e outras coisas carregadas de açúcar? Somos nós que os estamos a habituar àquele paladar. Não nos podemos esquecer disso. E esta mensagem vai principalmente para os pais, que é, vocês não podem pensar no vosso paladar, vocês têm que pensar nas vossas crianças. Portanto, que se habituam. Eu trouxe aqui o iogurte porquê? Porque o iogurte neste momento está com uma quantidade de açúcar muito grande. Não vale a pena estar a inserir iogurtes dessa forma. Podem perfeitamente introduzir um iogurte, podem mexer com um pauzinho de canela, podem eventualmente introduzir uma peça de fruta, fica agradável, fazer uma mistura, e não têm que imaginar que aquilo é intragável. Falamos de iogurte natural. Um iogurte natural, sem ser açucarado. É o que não acontece com aquele que há pouco que até tem paladar, não é? Uma fruta tem, e tudo, mas fruta, depois tem lá. É fruta batida. Acaba por ter tem lá açúcar o tal adicionado. Açúcar adicionado. Tem muito açúcar adicionado. Mas volta ao mesmo. Mas este até é dos que tem menos. E tem ainda assim dois pacotes e tal, não é? E é dos que tem menos. Pronto. Outra coisa que eu trouxe aqui é. Tomara que fosse só os iogurtes, não é, senhora Alvina? Sim, sim. Tomara sim, que fosse sim, só os iogurtes. Sim. Não é, não são só os iogurtes. Este barulho que vocês devem ter ouvido foi um iogurte aqui a dançar. Estava vazia, em cima era da só mesa. A caixa. Pronto, outra coisa que eu trouxe aqui foi cereais. Cereais de pequeno almoço. E isto vai de encontro ao que me pediram, que é para falar um bocadinho até da publicidade. A publicidade é encantadora, que é começa um dia com um pequeno almoço equilibrado. E na imagem tem a tacinha de cereais e a pecinha de fruta. Portanto, os cereais é a melhor opção. Vamos lá ver se é assim muito rapidinho. Ora bem, eu trago aqui uma caixa de cereais, que é a Choca Ike, e tem... Oh, senhora Alvina, isto é assustador, juro-lhe. Ora bem, aqui eu relembro outra coisa, que é, eles falam em 30 gramas de cereais. Já se deliciou a ler a tabela? É, não se percebe os cereais já os provei. São boas, não é? São boas. Mas estamos a falar de crianças. Estamos a falar de crianças. Precisamente. 30 gramas é um punhado dos meus, que é muito mais pequeno que o seu, senhora Alvina. Ninguém come 30 gramas, ninguém come um punhado de cereais. Nem uma criança. Comem uma taça cheia de cereais. Portanto, estamos a falar das 100 gramas. 100 gramas de cereais destes achocolatados têm 29 gramas de açúcar. 29 gramas de açúcar são 3 pacotes de açúcar à vontade, ou mais. Mais. Portanto, se tiverem 8 gramas, como costumam ter normal, 16, 24, 32, portanto, quase 4 pacotes de açúcar. Não faz sentido. Estamos a falar de uma grande quantidade de açúcar. Se eu ainda por cima multiplicar isto por todos os dias, porque a criançada come isto todos os dias, estamos a falar de 1 quilo de açúcar no final do mês, só para os cereais. Eu não somei o iogurte. E se depois a criança for daquelas gulosas que deita isso nos iogurtes? Olha, exatamente. Uns cereaisinhos destes no tal iogurte, pronto. Fica a coisa está, bem feita, está, não é? Está. Sim, Albino, 1 quilo. De açúcar, só para os cereais, ao final do mês, é dose. Eu, por acaso, trouxe aqui dois tipos de cereais. E são os crush. Esse é o que rebentam tudo. É semelhante. Olha que... De um para o outro. De um para o outro. Venha ao diabo e escolha. Pronto, estamos a falar de uma grande quantidade de açúcar, estamos a falar que cereais destes, consumidos todos os dias, ao final do mês, pode chegar a representar 1 quilo de açúcar. Mas isto não fica por aqui, porque as nossas crianças, e isto... E eles comem aquilo que nós lhe damos, não é? Aquilo. Obrigada, senhora Alvina. Ora bem, isto não basta, não é? O senhor Alvina não vê as crianças às compras no supermercado, pois não? Vê a acompanhar sempre alguém mais alto. As minhas duas a comprar, a fazer compras, não é? Se fôssemos por aquilo, senhora, que eles queriam. Ainda por cima, há quem beba também leite achocolatado. Atenção, eu não sou fundamentalista. Sou é uma nutricionista alertada com valores destes de obesidade. Uhum. E volto a... Isto acaba por ser um pouco... não é indireta, é mesmo direta aos pais, que são vocês que fazem as compras. Sim, portanto, nós. Atenção, não é ser fundamentalista, mas... Ter algum cuidado. Tem que ter algum cuidado. Algum cuidado. Um leite achocolatado, simples. Eu tirei a fotografia. Tem a embalagem, tem Nina, 25 sim. gramas de açúcar. Só a embalagem. Em 200 ml? Sim, em 200 ml. Portanto... 25 gramas de açúcar, estamos a falar que tem... 3 pacotes de açúcar. Voltamos ao mesmo, aos 3 pacotinhos de açúcar. Eu já não tenho pacotes de açúcar suficientes só para um dia, quer dizer, quem come uns cereaisinhos de manhã, não é? A meio da manhã o leitezinho achocolatado, à tarde o iogurte, eu não tenho aqui pacotes de açúcar suficientes para a quantidade de açúcar que esta criança está a ingerir. Não é? Estamos a falar aqui de 3 pacotinhos de açúcar só neste leite achocolatado. É muito. Mas isto não basta, porquê? Porque depois a refeição é acompanhada com o quê? Com suminho, não é? Se não for ao almoço, é ao jantar. Então eu trouxe aqui a fotografia também daquele suminho que se diz que é um chazinho inofensivo. Este chazinho inofensivo tem, nesta embalagem, 17 gramas de açúcar. 17 gramas de açúcar. Para quê? A pessoa chega ao final do dia, só de um dia consumiu açúcar que dava para não sei quanto tempo. Eu e dei-me ao trabalho de fazer a conta. Beber um sumo destes todos os dias, estamos a falar de aproximadamente 800 gramas de açúcar. Portanto, juntando ao quilo dos cereais, não é? Juntando ao meio quilo do iogurte, nós já estamos muito próximos ali dos 3 quilos de açúcar ao final do mês. Não é? É muita coisa. Ouça, mas eu ainda trouxe também outro sumo, que é tipo cola, que tem numa lata, tem 35 gramas de açúcar. Também tem entre 200 ml, 200 ml. Já viu? 35 gramas de açúcar, são 6 pacotes de açúcar, são 6. Sei. É isso. Já Rita, vi. Duas coisas, eu estava-me aqui a lembrar, também já falámos uma vez disso. Até porque, já há pouco falámos da publicidade que é enganosa, há aqui uma coisa que é fantástica e que estas grandes multinacionais e empresas chegam. Toda a publicidade está direcionada para as crianças. É verdade. A Coca-Cola, as pizzas, os McDonald's, os cereais, não está nenhuma vocacionada para o adulto, ou para a pessoa adulta, está toda vocacionada para as crianças, porque é a maneira mais fácil de eles venderem, claro. Não é? Porque a criança pede e faz. A outra pergunta que faço, também já em tempo falámos disso, é, isto é considerado quase publicidade enganosa, porque estamos a pedir claramente às pessoas que não consumam açúcar, que baixem o sal, baixem o açúcar, depois estamos-lhe a dar isto. Não há, ou não deveria haver, e certamente há o regulamentador que tem, mas que não olha a esses valores, até porque se estão aí é porque são de facto autorizados, não é? Mas não deveria haver uma regra em que de facto eles, produtores destes artigos, tivessem de ser os primeiros a baixar o açúcar nestes seus produtos? Já viu, mas é um mercado tão forte. Pois deveriam, é. Claro, a legislação deveria ser diferente. Até por uma coisa engraçada, certamente há aquele pão.com, que é um projeto, enfim, que está aí, que tem a ver com o centro de saúde, em que se diminuiu as padarias, todas elas se juntaram e conseguiram diminuir o açúcar, as tais 50 gramas ou 40 gramas que tinha cada papo seco de sal, neste caso sal. De sal, não é açúcar, sal, diminuíram. Houve um encontro e conseguiu-se fazer isso, enfim, local a local, conselho a conselho, claro. E muitas das padarias hoje têm menos sal, põem menos sal no pão. Isto deveria ser uma obrigatoriedade numa conjuntura atual em que somos, e os miúdos são consumistas por natureza, deveria, não é? É comem mesmo tudo aquilo que se dá, e os pais também, enfim, também queremos dar tudo aos filhos quando, de uma vez, e não olhamos muito àquilo que se dá. Devia haver alguém que tivesse esse cuidado. Eu acho que sim, isto deveria começar pela fonte mesmo, que era pelos produtores, deveriam ter esse cuidado, ou então a rotulagem deveria estar diferente, quer dizer... Chamasse a atenção a dizer, isto tem, mas está aqui a dizer que tem, as pessoas só consomem... E até para apelar, se calhar consome, mas com moderação, não é? Não é uma taça cheia. Até porque isto tem realmente, é açúcar, é chocolate, é, é xarope de glucose, é tudo o que é... Meu Deus. Até porque é uma contradição nós estarmos a pedir e estarmos a fazer prevenção a nível de saúde, não é? Num país, quer com obesidade, quer com problemas de diabetes, não sei o quê, e depois acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, não é? Tira-se do lado e volta-se a... E depois o que me preocupa é que estamos a falar de números em que realmente são preocupantes. Estamos com as nossas crianças com excesso de peso, com obesidade, vão ser um futuro... possivelmente com várias doenças crónicas, com doenças cardiovasculares que começam a surgir cada vez mais cedo, e o poder estava nos pais destas crianças. Por isso é que nós também temos que chegar aos pais, sensibilizá-los, ensiná-los a fazer compras conscientes e saberem que, voltamos à questão do leite, leite sim e simples, iogurtes sim e o mais simples possível, sim. E pão, dê pão ao seu filho, porque o pão não tem açúcar, não tem gordura. E se for preciso, está a dar, ao final do mês, 1 quilo de açúcar aos seus filhos, só nos cereais. E se ainda por cima lhe der 2 sumos por dia, ao almoço e ao jantar, está a contribuir com 2 quilos também de açúcar ao final do mês. Portanto, juntando os iogurtes, juntando os cereais... Olha, já estou a dar murros na mesa porque eu fico nervosa. Não, mas é verdade. E disse uma coisa também importante, Rita, até para de facto concluirmos, que é, somos nós que damos os paladares aos, claro, nossos filhos, não é? Eles nunca provaram, não digo que não provem, não somos desse ponto radical, mas se lhe dermos chocolate uma vez, duas vezes, três vezes, eles passam sempre a gostar de chocolate e querem, claro, sempre mais. Portanto, tem que ter algum cuidado. E como eu disse, cada vez mais há tipos de doença que aparecem em pessoas muito mais novas, mesmo crianças, hoje, e basta ler um bocado e acompanhar um bocado o que é a nossa sociedade atual, muitas das doenças hoje despertam em gente muito mais nova, o que é um mais problemático. Sabe quem? Eu ouço várias pessoas, senhora Alvim, da sua geração, a dizer assim: bom, na minha altura, os meus colegas havia, pronto, havia lá um mais gordito, mas era um e era um achado. Hoje, para se encontrar um miúdo que pratique desporto, que tenha um peso saudável, e o que os pais se calhar até tenham um peso saudável, é que se calhar vai ser um achado. É, já viu? Isto é uma luta. E pronto, os professores também acho que devem incentivar. Até eu, neste momento eu sei que aqui também se faz a promoção da fruta. É bom, é ótimo. Temos uma batalha ainda muito grande pela frente, sobretudo com os pais, que têm que promover mais o consumo de fruta, o pão em vez dos cereais, não dê cereais. A sopinha, mas a sopinha que é importante. A sopa. É importante. Mas sabe que a mim o pequeno almoço faz-me impressão. Porque começar o dia com cereais, estamos a começar o dia de uma criança, bom, com sorte se o tomar, não é? Mas a começar o dia com uma carga de açúcar tão grande, quando ele precisa de energia, de qualidade, precisa de pão, precisa de leite, precisa de iogurte ou precisa de fruta, logo para começar o dia. Portanto, começar o dia em grande forma e não acabar o mês cheio de açúcar e contribuir para a obesidade e para outras doenças. Rita, estamos conversados e hoje, de facto, alargámos sobre este assunto, que é um assunto da atualidade, não é? Portanto, cuidados, as pessoas devem ter algum cuidado naquilo que consome, principalmente o que dá ou que damos às nossas crianças. É, de facto, na prevenção que está a saúde e é por aí que se deve começar e como eu disse, desde pequeno, criar esses bons hábitos. Rita, obrigado mais uma vez. Obrigada a todos. Agradeço trazer esta panóplia de artefactos. Aqui, que, como eu disse, qualquer dia com televisão isto vai ser engraçado, podemos mostrar, não é? Mas com exemplos, porque é muito mais fácil assim, com exemplos, chegarmos onde de facto queremos, que é alertar as pessoas para o cuidado que devem ter com a saúde. Obrigado. Até uma próxima. Obrigada a todos. Obrigada. Até à próxima.